Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado eu tenho para falar dessa sensação que virá agora em novembro para nós. Eu chamo aqui o meu amigo Daniel Prado. Opa, opa, opa! Eu sou o Daniel Prado, mais conhecido como Daniel Prado. Mas sei muita coisa de Pokémon, isso que é relevante. É isso aí, é isso que importa. Estamos aqui, né? Exatamente. Depois de muito tempo. É, nosso último cast principal foi lá em meados de fevereiro, finalzinho de fevereiro, né? Pra falar sobre a primeira geração. E agora a gente volta aqui pra fazer o quê? Pra falar sobre a sétima geração, né? Praticamente, né? Falar um pouquinho sobre a sétima geração, as nossas expectativas pra Pokémon Sun e Pokémon Moon. Os jogos que vão aí ser lançados em 18 de novembro de 2016. Opa, tá quase chegando, né? Tá quase chegando, tá quase chegando. Então por isso que é uma expectativa, né? Alguma... Até errei aqui. A gente vai fazer uma breve retrospectiva do que a gente gostou de algumas coisas dessa nova geração. Mas tudo baseado em algo que a gente ainda não conhece, né? Porque o jogo não saiu ainda, né? Lógico, na data de gravação desse episódio, desse podcast. Se você está ouvindo esse episódio em 2017, 2027, 2036, quem sabe? 20 anos de Sun e Moon aí, né? nunca se sabe, né? Mas enfim. Então vamos lá, que eu estou ansioso para falar sobre a Lola. Quer dizer, a gente tinha que ter começado o podcast falando a Lola, né? É verdade, é verdade. Então... Alô, Lola! Alô, Lola! E tem que fazer o bagulho com a mão também, né? Alô, Lola! Eu tô fazendo aqui. Eu também. É que vocês não estão vendo, né, exatamente, gente? Mas a gente tá fazendo. Exatamente. Acredite e confie. Então é isso. Vamos rodar a vinheta aí e a gente já vai começar a nossa discussão aqui sobre expectativas de Pokémon Sun e Pokémon Moon. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Pokémon Sun e Moon foram... Vamos voltar lá atrás, né? Assim como a gente já fez algumas vezes aqui, a gente tem sempre que voltar pra trás, porque a gente tem que lembrar do começo. No começo desse ano, a gente não tinha sétima geração. Isso que é engraçado, né? No começo desse ano, a gente não tinha a sétima geração. A primeira, ironicamente, a primeira coisa que a gente teve de indício da sétima geração foi a Magearna, né? Porque ela foi anunciada em fevereiro, no comecinho de fevereiro, naqueles leaks da Corocoro, né? E oficialmente ela foi lançada no dia 14, né? Anunciada no dia 14. Acho que no próprio dia 14 ou 15 ela foi... O nome ocidental dela já saiu, né? Que antes era Magearna, virou Magearna. E uma curiosidade também, no dia 15 de fevereiro, né? Essa foi a primeira notícia da nossa página lá do Casa do Carvalho também, né? Então esse foi, assim, acho que podemos dizer que esse foi o pontapé inicial, né? Pra sétima geração, né? Sun e Moon. Sim, sim. E logo no início, antes de sair todas as informações sobre a Magearna, né? Uhum. Tinha muitos fãs também que estavam especulando, porque ela tem uma forma meio parecida com a Jance, né? Sim, sim. Aí eu vi algumas especulações que, no caso, podia ser uma outra forma da Jance, sei lá, Metal Jance, sei lá, brincadeira. mas aí, ficou meio incerto, né, se ela era da sexta geração, se ela era da sétima geração. Muita gente já tinha ido de cara assim, não, foda-se a sexta geração, essa é sétima geração mesmo. É isso mesmo, aí surpreendeu todo mundo. Sim. Mas vamos lá pro dia, o grande dia do anúncio da sétima geração mesmo. Que é aqui, diga-se de passagem, foi o dia não só do aniversário, né, da franquia, Mas também o dia que a gente lançou, né, o nosso último podcast. Mas, enfim. Mas foi o aniversário de 20 anos da franquia, né? Com o aniversário de Pokémon Red e Green. E eles fizeram aquele vídeo todo, né? De anúncio e tal. Foi muito, muito, muito, muito, muito da hora. Muito legal. Aliás, tipo, as comemorações, né, do 20º aniversário foram bem legais, assim, né? Porque houve o lançamento, o relançamento das ROMs, né? De Red, Blue, Green e Yellow. Sim, sim, sim. Pra Nintendo 3DS. E até hoje a gente tá recebendo Pokémons lendários via Mystery Gift. Via Mystery Gift. Tem a galerinha aqui que tá recebendo código também de alguns lá, né? Então tem uns que vêm por Mystery Gift, tem outros que não vêm, sei lá, tem que dar um jeito de pegar um código gringo. É meio complicado. Mas eles realmente, eles estão fazendo distribuição dos lendários com comemoração de 20 anos. Tem o Pokémon Generations, que é um tipo de comemoração também dos 20 anos da franquia. Que é um bagulho foda, que é tipo, porra, não tenho o que falar, né? Sobre o Pokémon Generations. Só sente. Só sente, só abraça e vai. Mas aí então surgiu o trailer, né? Aquele trailer tão nostálgico, não sei, tão diferente. E o engraçado, né? Tipo, é até curioso, porque assim, a Magearna foi o nosso primeiro tapa na cara. Tipo, a sétima geração tá chegando, mas teve aquela dúvida. Aí chegou esse trailer, que anunciou, sim, Pokémon Sun e Moon existem. Tinha os loginhos lá, bonitinho e pá. Mas não tinha novidade no trailer, né? Tipo, não tinha gameplay, não tinha nada do tipo. A única coisa, o único Pokémon que existia no trailer era um Pikpak, que eles estavam modelando lá. E ainda assim, tipo, sendo uma galera ainda... Eu também achei, fiquei cético a princípio, pensando que poderia ser um Starly, poderia ser um Flatling, mas ele realmente não tinha, não parecia muito com nenhum deles. Sim, e o legal é também que os fãs, assim, de Pokémon também são bem rápidos, né? Sim, sim. Logo que saiu o trailer, já criaram versões, fanarts, né, de... Já tinha um monte de arte do... simulando, né, os artworks e tal. Foi muito legal. Inclusive, a maioria tava bem fiel, né, ao que temos hoje. Sim. Fora o Pikpak também, no trailer mostravam alguns carros, né? Sim, sim. Na verdade, um parece uma ambulância, um centro Pokémon móvel. Uhum. E um carro que era, por exemplo, um carro de bombeiro. Sim, só que o carro era amarelo e tinha um arco-íris na placa do carro. Foi uma das coisas que fez o pessoal pensar onde que ia ser a região, né? Porque até então a gente não tinha nenhum nome. A gente não sabia que ia ser a Alola. A gente não sabia de nada, então começaram a especular. Especularam que era o Brasil. Eu ouvi gente falando isso. Eu também. Achei. O povo achei é louco, né? Eu achei que não, porque na verdade, foda-se, Brasil, né? Não tem nem português, mano. Como é que os caras vão colocar o Brasil ali no meio? Não é. Não tem jogo em português, enfim. Não é. Então, aí, especularam que era o Havaí, né? Eu acho que é um absurdo, não tem nada a ver com o Havaí. Eu pensei que podia ser quando eu ouvi a teoria do Havaí, eu pensei que poderia ser, realmente. Tinha essa e acho que tinha uma teoria que dizia que podia ser a Itália. Itália também. Eu não lembro se era a Itália, eu acho que é, porque eu lembro que eles falavam de Barcelona, alguma coisa assim. Sim, se não me engano, também especularam que era Itália por causa de Carlos, né? Que é França. Sim, porque era próximo e tal. Isso realmente faria um certo sentido. Mas aí, no fim, eventualmente, a gente ficou sabendo depois, né? Aliás, isso é curioso de comentar também, porque a gente teve essas informações em fevereiro finalzinho, né? Se você quiser considerar março, beleza, a gente vai fazer esse favor. Beleza. E a gente só foi voltar a ter as primeiras notícias oficiais mesmo lá em maio, que foi o primeiro vídeo oficial, e depois nas scans da CoroCoro de junho. Que aí eles começaram a divulgar a informação e tal. Isso mesmo. Dentro dessas informações, eram um pouco mais especulativas, né? Porque ficava nem aberto, né? Ficava muito em aberto. Porque assim, depois, antes da... Na CoroCoro em si, foram revelados alguns Pokémons, tudo. Mas no primeiro trailer, assim, não tinha também tanta... Tinha algumas imagens, né, do gameplay. Uhum. Mas eram muito sutis, então você não sabia nem a região ainda. A única coisa que a gente tinha... Eu não lembro se eles falavam da região, pra ser bem sincero. Na verdade, se eu não me engano, apareceu só a primeira ilha. Verdade, apareceu a primeira ilha, é verdade. E a gente ficou na dúvida se ele ia ser uma ilha só ou se iam ser mais ilhas. Porque sendo a ilha, o pessoal já falou assim, não, é a Hawaii, foda-se, né? Beleza, agora tá ok, é o Havaí. Tamo certo. O foda é que, tipo, a primeira ilha era muito pequena, né? E tipo, a gente ficou pensando, nossa, será que a região é tão pequena assim? É só essa ilha, né? Eu achei que não fosse. Isso eu posso levantar a bandeira que eu. Pra mim não ia ser só uma ilha, não. Eu achei que fosse ser mais. Não sabia que ia ser quatro, mas eu achei que fosse ser mais. Ainda bem que são quatro, né? Que as ilhas são bem grandes. É, tem a quarta. E a quinta, né? Aquela artificialzinha lá da Aether Foundation. Aliás, isso que é engraçado, né? Porque a gente foi apresentado a. Olha só como é engraçado. A gente tá tendo, desde maio, a gente tá tendo 6 meses de notícias de Pokémon Sun e Moon. A gente tem muita informação que saiu, mas a gente ao mesmo tempo não sabe nada do jogo. Isso. Isso é que é foda. A gente não sabe absolutamente nada do jogo. Eles, eu não sei, o departamento de marketing da Game Freak lá, com certeza é muito bom, porque... Em geral, assim, esse foi o jogo assim, que teve mais informações prévias antes do lançamento. É verdade. Porque praticamente a cada semana, praticamente, assim, tô dizendo que foi toda semana, mas quase todas tinha novidade sobre o jogo. É, assim, quando... a cada 2 semanas era certeza. Porque tinha uma no começo do mês, aí depois vinha a Coro, e aí às vezes no final do mês tinha alguma coisa também, entendeu? Então era pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Tinha alguma coisa nova saindo. Aí teve uns Pokémon Direct também, né? Dentro desse tempo, né? De 6 meses. Sim. Lembro que até, se eu não me engano, em um mostrou o Sirizinho lá. E logo depois, acho que em menos de uma semana, já mostraram outro Pokémon, que era o Detonator, não. Eu não lembro o nome do dragão lá. Tunator, alguma coisa Tunator. Turtonator. É o Detonator do. Massacration. Enfim. E é da hora a gente. Assim, sempre com um Pokémon ou outro novo. Era sempre a conta gotas, né? Mas pra gente é muita coisa, né? Sim. Aqui sim, a grande mudança, né, que os fãs já especulavam. Na verdade, essa especulação foi pra todos os jogos. Acho que desde Diamond Pearl, todo mundo acha que o jogo vai mudar todo. É que vai ter mais ginásio. É verdade. Mas a gente, assim. O povo fala assim, não vai ter ginásio dessa vez. Mas no fundo, ele não acha que é isso mesmo. Agora dessa vez, pá, toma na sua cara. Na tua cara, não vai ter trouxa. Ginásio. Porque essa, assim, eles ainda não. Eles meio que oficializaram isso sem oficializar, né? Porque eles agora confirmaram que iam ter. Não, confirmaram que não ia ter ginásio, né? Que o... Fora isso também, né? A gente não sabe de nada do jogo, porque assim, a gente não sabe direito se vai ter uma Elite Four, se não vai ter Elite Four. Como que vai desvendar a história. Hoje a gente sabe que tem os 7 Trials, né? Tem os Kahunas lá também, né? Sim. E assim, como a história vai se desenrolar, a gente não tem ideia. Na verdade são suposições. Aí eu já vou adiantar um pouquinho. Há pouco tempo, né? Alguns repórteres tiveram acesso à versão final, né, do jogo. Alguns sites tiveram acesso ao. E assim, a gente tá com suposições até agora, né? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer durante a história. A gente sabe que tem 7 Trials, que isso, tem uns Kahuna. A gente tem a Team Skull. Que é um bando de gente com muito tempo pra fazer as coisas. Isso. E a gente tem a Aether Foundation, né? Que é aparentemente uma empresa grande, né? Sim. E a gente também não sabe nada direito deles, né? A gente sabe as informações que tem no site e tal, mas é pouca coisa, assim, né? Se a gente for parar pra analisar. Sim. E assim, fora isso, foi mostrado assim, bem básico mesmo o desenrolar da história. O que foi mostrado sobre a Aether Foundation é que ela tem alguma coisa a ver com as UBs. Com as Ultra Beasts, né? Mas não tem muita coisa também. Tem aquela toda. Isso que é da hora. Esse é o. Todo início de geração gera muita especulação, né? Sim. E é justamente essa dúvida. Isso que é mágico. É gostoso, é gostoso. Todo início de geração é. Todo lançamento de jogo, né? Aquela geração é mais forte porque a gente não sabe de nada, né? Sim. Que muda. As coisas mudam drasticamente, né? Muda completamente. Quando tem jogo novo, geralmente não tem coisa nova. Tem, tipo, jogabilidades novas, mas. Exato. E se a gente for fazer uma retrospectiva um pouco mais longa. A gente pode também pensar que agora a gente tá numa era excelente pra acompanhar esse tipo de coisa. Porque, sei lá, na quinta geração, a gente só tinha basicamente o que pra acompanhar as notícias? A Korokoro. Korokoro. Depois de XY, eles começaram a fazer mais uns vídeos de anúncio. Sim. E aí Omega Ruby e Alpha Sapphire também. Mas ainda assim era coisa sem muito, né, sem muito destaque, assim. Só uma coisa ou outra de XY que teve mais destaque. Ah, essa geração não. Essa geração está tendo vídeo atrás de vídeo. Tipo, de apresentação. Isso é muito foda. E assim, tipo, deu pra perceber que foi programado, porque aos poucos eles foram mostrando coisas, assim, foram jogando. Eu achei muito legal o que eles fizeram. É, fora também, né, que a partir da sexta geração começou a se lançar jogos, tanto no Japão quanto no Ocidente. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, isso mesmo. É, então, na verdade, assim, esse jogo ele vai sair um pouco com delay na Europa, né? Ele vai sair no dia 23 na Europa e na América e no Japão vai sair no dia 18 de novembro. Mas ainda assim, é pouca coisa, né? Pouquíssimo tempo de diferença. São menos de uma semana. É. E é legal porque a gente tinha muito isso no início, né? De beleza, revelou um Pokémon, só que a gente não sabe o nome do Ocidente, tal coisa, né? Pô, tinha que esperar mais de ano, né? Mais de ano, nossa! Como a gente conseguia? Véio. É, mano, isso que é difícil de a gente comparar com os tempos antigos. E aí a gente tem hoje não só esse advento de ter, né, essas informações mais simultâneas quando o Japão, como é mais fácil ter essa informação e é mais fácil também replicar essa informação, né? Sim, com certeza. Isso é muito bom. E os fãs também estão muito mais inteirados, né? Dá pra perceber que hoje no Facebook tudo tem grandes grupos assim que ficam especulando, ficam falando, então fica fácil também de você transmitir assim os seus achismos, né? Sim, tem muita gente que faz canal no YouTube, que tem podcast. É o lado dos fãs, né? Também tomando parte pra falar sobre o que acha, o que gostaria que tivesse, né, na franquia. E é assim, eu vou falar um pouco da demo agora, mas é só pra fazer um parênteses. Depois a gente fala mais sobre a demo. Mas olha só que curioso. Essa é a segunda demo da franquia. Verdade. A gente teve Omega Ruby Alpha Sapphire e a gente teve agora a de Sun e Moon. E essa é a primeira geração nova que a gente tem uma demo. Então, sim. Isso é, tipo, é um momento único, tá ligado? Na franquia. É um. Lógico que os próximos tendem a ter também, mas é tipo, é um passo inicial. Tá indo além, né? Sim. Isso é muito foda. E o legal é isso, né? E as demos, tanto de Omega Ruby Alpha Sapphire quanto essa, tem possibilidade de você tirar um Pokémon, né? Específico. Sim, sim. E ir pras formas finais, né? Pra versão final do jogo. Pro jogo. Sim. Que no caso de Omega Ruby e Safira foram as mega evoluções do Steelix e do... Do Glalie. Isso. E agora... Sun e Moon é o Ash Greninja, né? Tenho ressalvas com relação ao Ash Greninja. Eu também. Mas eu achava que ele ia aparecer no jogo de uma hora ou outra ele ia aparecer no jogo. Mas sim, eu tenho ressalvas. Ainda bem que é só promocional, né? Mas enfim. É verdade. E aí, algumas das coisas que eu achei da hora dessas novidades todas aí que a gente teve, né, nesses últimos 6 meses de notícias, 6, 7 meses de notícias, né, é o fato da gente não ter mais o personagem pequenininho, né, você tem ele proporcional. Isso eu acho que é uma das coisas mais gritantes que a gente tem em Sun e Moon hoje, porque o mapa ele tende a ficar gigantesco por causa disso. Então vai ser uma experiência muito mais imersiva, na minha opinião. Eu acho que essa é a impressão que eles queriam passar também. Além do, lógico, da evolução do Pokémi, né, que eles estão querendo trazer. A gente não sabe direito como é que vai funcionar, mas dá pra ver que tem um crescimento ali, né, de como que vai ser o funcionamento do Pokémon Ami. Em geral, o próprio diretor, né, do jogo, fala que a intenção é cada vez mais ter essa imersão, né? Exatamente. Dentro do jogo. Uma coisa legal também é que agora os treinadores, né? Os rivais, treinadores, vão estar dentro da batalha, né? Nossa, isso é muito foda, cara. Muito legal. Então, tipo, você já sente uma batalha. E a gente... vendo esse tipo de coisa na tela, a gente para e pensa assim, mano, como é que nunca teve isso? Porque é muito bom. Tipo, a gente vê na demo isso, com uma batalha ou outra na demo, isso ajuda muito. Nossa, cara. Isso muito, ajuda muito, cara. Muito, muito. E uma coisa que eu adorei muito, tiraram aqueles círculos debaixo do Pokémon. Tiraram os círculos debaixo do Pokémon, nossa. Melhor coisa, cara. É uma das melhores coisas também. Porque no 2D ficava legal, né? Mas no 3D não faz sentido você ter aquela bolota de grama, sim, de água, sei lá, o que porra que era aquela, né? É, um negócio meio estranho, não é? E assim, detalhe, em Kalos mesmo, tinham algumas batalhas especiais, quando era com o líder de ginásio e tudo, que os cenários eram mais robustos, né? Aham. E não tinham círculos, sim, mas... É uma outra resto... uma outra de Omega Ruby e Alpha Sapphire também, né? Mas é bem também. Pouco, né? A maioria tinha essas... Bolas. As bolotas pretas. Preta não, né? De várias cores, né? De várias cores. Que eram meio estranhas. Tipo, Pokémon, você tirava da Pokébola, nascia o negócio. Brotava, né? Uma outra coisa que eu gosto bastante dessas novidades de Sun e Moon é aquele Plaza que eles estão querendo introduzir, que é meio multiplayer, né? É, vai dar pra você criar também torneio de batalhas no Global Link. É, no Global Link lá. O Battle Royale eu achei legalzinho, mas não tô muito interessado. Talvez eu me interesse mais quando eu começar a jogar, mas eu, até então não tô cagando, sabe? É, eu também não achei também lá essas coisas. Acho que ele vai ser mais tipo Contest, tá ligado? Que é uma parada mais side, assim, mas eu acho que esse pai nem entra no modo história do jogo, tá ligado? Que nem as contas tinham, tá ligado? E é muito mais... É, não muda muito também a jogabilidade. A diferença é que agora tem 3 pokémons pra você lutar. Se você usar o... É, quando aparece aqueles wild pokémons, né? Os pokémons selvagem de grupo, é quase a mesma coisa. De horda, né? É, mais ou menos a mesma coisa. Tem o, tem o Hyper Training, que é também uma feature muito foda, porque aí você tá treinando o IV dos Pokémon. Só quem já fez IV Training sabe como é o martírio dessa merda. Sim, com certeza. Eu fiz uns 2-3 Pokémon na minha vida e eu, tipo, não quero mais fazer. Agora eu quero. Depende também de como a gente consegue os bagulho pra treinar, né? Mas enfim. E assim, no caso desse Hyper Training aí, é uma coisa boa, eu adorei. Só que assim, eles estão facilitando bastante também o jogo, né? Sim. Dentro das demos, enfim, em geral, que foi dado pra gente, agora dentro da batalha, você tem acesso aos seus ataques são efetivos ou não. Sim. Pro Pokémon rival, e mostra também os seus status, né? E do rival também, se ele tá mais avançado o ataque dele, se ele tá mais rápido, tudo. É, se ele teve aumento, né? Boost ou buff ou debuff, né? De status, né? Accuracy, ataque e tal. Isso é da hora, esse negócio eu acho muito louco. Tem uma galera que... E eu incluso também, eu acho isso meio... Levemente paia o fato de você ter o ataque falando se ele é super efetivo ou não. Mas ele é legal pra quem tá iniciando e pra quem não. Pra quem já tá acostumado com o jogo, whatever, você já sabe, tá ligado? É verdade. Então é indiferente. E se bem que. Até pra mim eu acho que vai ser meio fácil, vai ser meio bacana. Porque tem hora que ainda. Como o Fairy Type é bem recente ainda, tem hora que eu ainda até me confundo. Pô, mano, o que Fairy bate forte, entendeu? Às vezes eu até esqueço também o que Fairy faz. Sim. É bacana ter um type matchup ali, né, nos golpes. Embora na hora que eu tava jogando a demo, eu não era toda hora que aparecia pra mim. Eu achei isso curioso. Não sei se isso vai ser direto ou vai ser ligável, sei lá, alguma coisa assim. Então, estão saindo umas especulações, né? Aí são especulações mesmo. Que só vai aparecer depois que você captura um Pokémon do mesmo tipo. Então, se você tá com. Você vai capturar um Geodude, por exemplo. Você não tem nenhum Pokémon de pedra, não vai aparecer se ele é efetivo ou não. Se você capturar e registrar na Dex, aí. Isso faz sentido. Faz sentido. Faz muito sentido. Porque você já sabe qual é o tipo dele, né? Ali dentro do jogo, né? Faz sentido realmente. E como eles estão trabalhando bastante com essa coisa de tipo, né? Por causa das stones lá do... Sim, sim. Dos emojis, é bem provável que isso aconteça. Antes de entrar um pouquinho mais na demo, eu só quero falar fazer umas observações sobre os Pokémon. Porque a gente teve vários Pokémon sendo anunciados aí, né? Desde o anúncio, né? Sim. E eu acho, honestamente, que essa geração é uma das mais legais. Assim. Sim. Porque você olha assim as outras gerações, elas são meio. Não que elas não ornem, não seja algo que combine, tá ligado? Mas essa geração, no geral, você olha assim, mano, é uma fauna ali bacaninha, tá ligado? Eu acho que tá bem coerente com a região, sabe? Sim, muito. E eu acho que assim, os designs de Pokémon, né, se preocuparam mais com os designs. Aliás, pra mim, desde a sexta geração, né? Porque assim, pra mim a quinta geração teve aquele baita explosão de Pokémon, que foram 150 e alguma coisa, né? É, foram mais de 150. pokémons novos, uhum. E pra alguns lutavam com um design meio, sei lá, minha filha de 3 anos que foi, fez. É, tem uns designs que são meio paia. Não que sejam ruins, mas eles não são tão elaborados. Sim, parece que eles mais pensaram em quantidade do que qualidade, né? Sim. Agora, meu, estão criando uns pokémons que assim, eles estão colocando na descrição também, né? Estão bem mais aprofundados, ó, tá, o pokémon tem isso, coisa disso, disso, disso, disso. Sim, eles estão se preocupando mais em uma coisa, isso era meio, isso é engraçado, nos outros jogos, isso é meio que deixar de escanteio, porque é só a informação da Dex. Então você não tem acesso primariamente a esses dados, da onde são aqueles Pokémon, qual habitat deles, o que eles fazem, da onde vivem, da onde vem, né, o que vive. Enfim, Globo Repórter e tal. Só que dessa vez não, eles estão divulgando bastante esse tipo de informação. E é legal também que aí faz você ficar até mais dentro daquele universo também. Isso é muito legal. É bem legal. E assim, antes de entrar na demo também, eu acho que eu vou adiantar uma coisa. Os Alola Forms, né? Alola Forms, acho que é o maior exatamente. Caso disso também. Porque eles explicam o porquê tal Pokémon lá em Alola tem um outro tipo, tem uma outra forma. Exatamente. E isso é muito científico, né? Essa parte das Alola Forms é muito mais científica também do que o resto até. Sim, é uma explicação. São explicações assim bem, bem verídicas, né? Sim. Do porquê, porque eles podiam lançar versões diferentes, mas sem explicar o porquê. Porque o Alola Meow é tipo Dark, porque sei lá o quê. Exatamente. Não é não Mega Evolutions. Desculpa, mas enfim. Assim, se a gente for comparar com as Mega Evolutions, de certa forma, não com as Mega Evolutions. Embora eu assim, eu consigo traçar um paralelo das Alolan Forms com as Mega Evolutions, no sentido que é um jeito de você pegar alguns Pokémon antigos, que estão um pouco, às vezes, são um pouquinho, às vezes, deixados de lado, porque tem outros mais, ou mais interessantes, ou porque são outros mais recentes e tal. E você pega e dá uma repaginada neles. E às vezes até melhora, né? Que no caso com certeza. O que as Mega Evolutions fizeram pra sexta geração, né? Você pegava alguns Pokémon que já tava meio underground, assim, e você dá uma evolução pra eles, eles passam a ser usados com mais frequência. E eles melhoraram o status também, né? Do Pokémon. Sim. Que era. Isso também entra numa coisa que eu. Aí na verdade já é um ponto que eu achei negativo. As Mega Evolutions estão na ROM, né? No jogo. Já foi confirmado. Sim. O diretor já falou tudo, já foi encontrado nas features. Só que assim, não criaram nenhuma nova. Beleza, continuaram. Quer dizer que a gente. Eu imagino que tá na mesma dimensão de XY e horas. Sim. Mas assim, com o tempo, né? Estão surgindo pokémons novos. E a gente vai continuar com as Mega Evolutions, porque eu imagino assim, que quem vai jogar vai querer uma Mega Evolution, porque eu é mais também. Forte. É isso que é meio estranho de pensar isso realmente. O que eles vão fazer daqui pra frente com as Mega Evolutions, agora que eles meio que, pelo menos nessa geração, né? Eles deram uma abaixada de bola nas Megas e estão indo pra outras alternativas. Sim. É meio estranho que só esses Pokémon agora tenham Megas pra sempre. Mas se bem que a gente não sabe, né? Às vezes, por exemplo, na oitava geração, eles ao invés de criar uma renca de novos Pokémon também, eles criam, sei lá, mais uns 50 e botam mais umas 30 Mega Evolutions aí, né? É verdade. É mais provável, né? Porque com o tempo, eu já imaginava que eles iam criar 150 Pokémons novos, porque quanto mais Pokémon, mais dificuldade. Sim. A gente já tem, tipo, 720 Pokémons lá até a sexta geração. Se eles criassem mais 150, ia ser muita coisa. Sim. Ia chegar, tipo, nos 1000. E com as Ultra Beast também. Tem as Ultra Beast. Então, o que que são? O que são as porras das Ultra Beast? Eu não sei. Tem Sprite e tem Shine. Tem Shine. Não, eles parece que eles são capturáveis. Só que eles só as Ultra Beasts só são capturáveis com uma Pokébola especial. Mano, mas o que que será? Não faço a menor ideia. Será que elas vão ser jogáveis, tipo, no competitivo todo? No competitivo eu duvido que elas vão ser. Porque tem pouca. Eu acho que eles vão ser, tipo, lendário, tá ligado? E os ataques deles, como que... Nossa, mano, tipo, muita coisa que... A única coisa que me passa pela cabeça que pode ser as Ultra Beasts, no caso, é algum tipo de alquimia com os Pokémon. Eles tentam pegar o Pokémon, altera lá os bagulho dele e tenta criar um novo Pokémon artificial. Ah, pode Porque ser. Porque eu acho que qual é o nome daquele lá? O Type Nu lá parece ser isso, né? Que ele é artificial. É. As Ultra Beasts. E sem falar que as Ultra Beasts também tem esse lance do portalzinho dimensional, tá ligado? Do wormhole lá e tal. Sim. O povo no geral acredita que eles têm alguma relação com os personagens, né? Porque a UB01 lembra um pouco a Lily, né? Porque ela tem aquele bagulho na cabeça. A UB02, aquela mais magrinha, né? Ela parece lembra... muito aquela mina lá da Aether Foundation. É, a líder, né? É, a líder deles lá, esqueci o nome dela agora. Mas é algo a se pensar, né? Será que tem alguma relação mesmo com eles? E também tem aquela coisa também de família, né? Que o pessoal especula muito se a Lily, a líder e o carinha da... Da Team School lá também são parentes, né? Sim, são parentes. Sim. Porque lá no Pokémon é assim, se você tiver a mesma cor de cabelo, você é parente. Exatamente. É, isso que é assim, às vezes não quer dizer que você seja, mas é bom você ficar de olho que provavelmente é. Você tem, assim, você tem o formato de cabelo parecido, é parente. É, e a cor do olho igual é parente. Mas eu gostei, assim, no geral, indiferente da quantidade, tipo, eu acho que as Alolan Forms, elas foram uma boa acertada. Eu só acho, minha opinião, que eles erraram em não adicionar de outras regiões. É, também acho. Eu acho que, por exemplo, não precisava do Grimer de Alola. Podia ter sido, assim, eu gostei. Mas podia também ter sido um outro Pokémon da segunda geração, por exemplo. Teria sido legal, um Shuckle de Alola, eu acho. Sim. Sei lá, alguma coisa do gênero. Porque assim, por exemplo, o diretor, ele explicou que ele colocou os de canto porque são mais nostálgicos, enfim. Sim, sim. Mas tecnicamente, você pensando cientificamente, por que só os de canto que mudaram? Porque só os de canto estão ali, né? Podia ter de qualquer região. Podia ter região. Um pouquinho de canto, podia ter de Unova. Né? Já que os de Unova são tão meio renegados, é legal você pegar esses Pokémon e dar uma repaginada, né? Tentar dar um agrado melhor neles. Eu acho que teria sido bacana, mas ok, não vou reclamar, porque eu gostei. Tá bom, tá ótimo. Vou reclamar porque eu gostei. Eu só achei zoado mesmo. É o Dugtrio. Eu só não gostei muito do fato. Não é nem que eu não gostei do Alolan Persian. É que eu não gostei do Meow evoluir. Eu acho que teria sido mais coerente se ele tivesse perdido a capacidade de evoluir lá em Alola. Mas teria sido um pouco diferente. Porque tem todo o lance do Meow ter virado meio doméstico, né? Ter sido o cruzamento de outros bichos pra poder chegar naquele design pra família real e tal. Então, pra mim faria sentido se ele perdesse a capacidade de evoluir. Eu teria gostado, mas ficou assim, ficou legal. Mas eu gostei das Alolan Forms em geral. Os Pokémon têm um design coerente. Desculpa. Não, pra falar. Pelo que eu entendi, por exemplo, o Cubone, ele vai continuar normal, igual de canto, só quando ele evoluir pra Marowak que ele vai ganhar o Alolan Form. Sim, sim, né? O Marowak e o Exeggutor também. Eles têm essa... Exeggutor, isso. E assim, é um pouco estranho também. É um pouco estranho, mas assim, é mais justificável. É. Tipo, vai, o Meow e o Persian, não sei, eles podiam fazer também ao contrário, já que estão fazendo só a evolução, que é a Lula Form, a pré-evolução, se é a Lula Form. É, poderia, mas que aí acho que faz menos sentido. Mas poderia também, poderia. Poderia. Ah, podem fazer o que eles quiserem, eles são donos de tudo. O Alolan Persian ficou parecendo o Garfield, isso que importa. É, isso importa. Vamos falar da demo agora, né? Vamos. A demo saiu agora no dia 18, né? De outubro. E que nem a gente falou, né? Tipo, é a primeira vez que saiu uma demo no começo de uma geração. É uma experiência completamente nova, porque é engraçado, mas você enxerga um pouquinho, assim, resquícios de XY ali na demo. É. Mas ao mesmo tempo você vê que é outra coisa. É tudo novo. É tudo muito novo. Alola. Com a mãozinha, Alola, né? Você percebe umas sutilezas, né? Nos gráficos, que são diferentes, né? São não só nisso, detalhes, mas na jogabilidade também. Eu achei legal o centro Pokémon. Ficou o centro Pokémon tá lindo, né? Lindo. E a música dele, então? Cara, a música do centro Pokémon eu achei muito da hora. Me lembrou Hoenn, sabia? É, também porque me lembro um pouquinho. Tem um pouquinho de um remix diferente e depois começa a música, enfim. Sim, ela é um pouquinho diferente no começo, né? Ela é meio... mas uma coisa que eu achei muito legal foi a música da cidade mesmo. Porque eu achei ela muito grudante na cabeça. Porque eu fiquei cantarolando ela esses últimos dias muito. Eu achei muito legal, cara. Eu achei a caverna muito... lá também tem uma música legal. Sim. E isso, falando na caverna, já vamos entrar pro trial também. Porque uma das coisas que acontece na demo é um trial. Não sabemos se esse trial vai ser parte do jogo mesmo. Ou se eles só colocaram lá de alegre. O que é uma dúvida. Eu acho que ele deve estar dentro do jogo, mas enfim, nunca sabe, né? Nunca sabe. Só um adendo também que eu vou colocar. cara, minhas músicas favoritas foram os de treinadores dos. A música de batalha. Trainer é a. Pra mim também. Eu não gostei muito da de Wild, desse Pokémon Selvagem. Eu não gostei, muito do começo. Eu acho o começo meio estranho. Mas depois eu acho. Depois ela fica legal. A da de Trainer eu achei sensacional. Sensacional. Muito. Outra que eu gostei também foi a da Team School. Porque a Team School, ela. Mano, a Team School é hilária. Puta que me pariu. Aqueles grunts se mexendo como gangueiro. Nossa, mano, que louco. É muito engraçado, cara. É bom. Muito. E a música deles é legal também. Nossa, tá muito legal. A Team School, tipo, os jornalistas falaram que é uma equipe que tem personalidade, realmente. Sim, eles têm muita personalidade. O resto, assim, as outras equipes, elas são um bando de avatares, né? Assim. Você só tem você só tem os avatarzinhos ali pra apanhar. A Team School não, os caras, eles têm jeito, tá ligado? Sim, e eu acho que assim, aos poucos, a partir do momento que as gerações foram surgindo, eles têm melhorado essa parte de identidade da equipe, né? Você vê muito isso nos remakes, por exemplo, no Omega, no Ruby Safira, era uma coisa, a Team Magra, no remake lá do Alpha Ruby, sei lá o que, Alpha Safira, Alpha Safira e Omega Ruby, tinha toda uma personagem pros vilões, né? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente, porque nos originais era como se eles fossem só um palette swap, né? Você mudou um pouquinho aqui, uma coisinha ali, uma outra coisinha ali. Os grunts eram até mais mais diferentes, né? Mas os líderes mesmo, eles eram bem parecidos, se a gente for comparar a real, né? Sim. Mas você vê, não, realmente, eles estão pegando... Assim, eu tenho minhas ressalvas com a Team Flare, porque eu acho eles muito escandalosos. Eu também. Mas eu, assim como a Team Galactic também, mas eu gostava mais da Team Galactic do que a Team Flare, pra ser bem sincero. Mas essa Team School eu achei muito foda. Eu também prefiro mais a Team Galactic que a Team Flare do que o Team Plasma também. É, Team Plasma, eu gosto mais da Team Plasma do Black White 2. É. Que os caras são mais porra louco, mas enfim. Aliás, a Team School, eles lembram um pouco também esse lance da Team Plasma 2, né? Sim, eles têm um visual meio parecido, né? Neo Team Plasma, né? Que é mais... A Neo Team Plasma. Na verdade, eles são mais, tipo, de gangue, assim, né? Punks. E o Neo Team Plasma era mais um pouquinho militar, né? Mas ele tem os lances de esconder o rosto e tal. É uma pegada legal. Bem legal. Mais obscura, né? E o legal também, você falou da Team School, eu lembrei também da Aether Foundation. E assim, meu, eles revelaram muitos personagens. Então, assim, a história, ela é recheada de personalidades. Sim. Eu acho que, na verdade, é o game que tem mais personalidades, assim, diferentes do mundo Pokémon. Porque tem, dentro da Aether Foundation, tem um pessoalzinho lá, o doutor da pesquisa tal, a menininha lá. É verdade, né? tem a Milf, né? tem a é Luzamine, eu acho que é o nome da mina. Eu não lembro agora o nome dela. Isso, tinha. Que é a líder, né, da... É Luzamine. Ah. Luzamine é o nome da líder. É, e tem os Grunts também, né? Que são os funcionários, né? Eles chamam de funcionários, mas eles são Grunts, né? Grunts. É a mesma montagem de uma team, né? Praticamente. Sim. Você tem a líder, você tem os admins e os Grunts. É o que é, né? Que nem na Team School também tem os Grunts, tem o menino lá do mal, os admins e o líder. Aí você tem o Guzman, que é o líder, né? Tem a Promeria, que é a admin. O Gladion, que é o porra louca, né? O moleque loiro. E os dois Grunts lá, né? O design dos dois Grunts. Eu gosto muito dessa... Sim, de como tá desenrolando todas essas... Porque parece que vai rolar um embate entre eles em algum momento, mas ao mesmo tempo eles parecem ser um bando de arruaceiro, tá ligado? Então, e aí você pensa assim, mano, não tem como eles bater de frente, tá ligado? A não ser que, por exemplo, vamos supor que o Gladion seja realmente parente da Luzamine e da outra menina lá, e ele seja meio que fugido, ele fazia parte da Aether Foundation, e aí ele deserdou, tá ligado? Falou assim, não quero mais fazer essa porra, tá tudo errado, aqui, tem uns bando de coisa que acontece errado aqui, não quero mais. Aí ele vai e entra pra Team School. Aí ele pode tentar fazer um ataque pra galera lá, não sei, vai saber. Sim, e cara, aí entra teorias também, né? Porque aí minha teoria é o seguinte, que a Aether Foundation é mali. Eu também acho. Se disfarçam de bonzinhos. Não confio neles também, não. Não é, é meio estranho. E assim, pra mim, a T-School são um time mesmo, de é uma equipe do mal, sim, mas são tipo arroceiros, eles são tipo, nossa. É. No, engraçado que assim, a princípio, parece que a T-School vai ser a time do mal, né? E a Elder Foundation é uma time do bem, vamos dizer assim. E dá a impressão que eventualmente no final do jogo isso vai se inverter, que a Team School vai ficar do lado do jogador, tá ligado? Contra a Elder Foundation. Dá a impressão que vai rolar alguma pegada assim, tá ligado? Também acho, nossa, mano, é muita cara deles. É muito cara de que isso vai acontecer. Mas... E vai ser muito legal, é. Se isso acontecer, vai ser legal. Se não acontecer, também. Vamos nessa, Tecnicamente, a Elder Foundation, pra mim, é uma equipe também. É, pra mim tá bem claro que é uma equipe também. Só que bem mais. Só que com muito mais verba do que a Team School. E cara, é legal essa coisa de briga de equipes, porque desde Emerald a gente tinha isso. É verdade, porque na. É verdade, em Emerald a gente tem a. Aqua e Plasma é louco, hein? Aqua e Magma, porra. É, porque a gente teve isso na terceira. É, a gente teve na quinta, porque no Plasma 2 ia meio que briga também, né? Mas. Briga, mas não briga, né? Existem as duas times lá, né? E agora, se tiver isso na sétima, vai ser legal também. Isso que é. Olha só que curioso. É a terceira, quinta e a sétima gerações. As gerações ímpares, né? Verdade. Se isso acontecesse, seria um novo padrão pra franquia. Oh, uma coisa que eu achei muito legal na demo é que assim, tem o. Depois que você faz o trial lá, né? De encontrar os Jungmos e os. É, Hakamos, né? Isso. Que é os dragõezinhos lá, você tem que tirar fotinho deles, pá. Você tem que, depois que você luta com um deles lá, que um deles é o Totem, né? É um Totem Pokémon. Isso. Aliás, eu vou fazer uma ressalva nisso aí. Eu até fiz isso na minha análise lá no site do Portal 23, que o na hora que a gente vai lutar contra o Totem, ele dá uma queda de frame ali, viu? Ah, é verdade. Ele dá uma... Não sei se no seu 3DS deu muita, muita queda, mas no meu deu uma queda considerável, tá ligado? Que nem quando a gente liga o 3D, tá ligado? Em XY. Uhum. Que aí dá aquela... os caras querem se mexer, mas não se mexe direito, tá ligado? Deu uma pegada assim. E aí na hora que ele chama, tá ligado? O parceiro. Na hora que ele chama o aliadinho dele lá, que ele chama o Rockruff, né? Ele dá uma queda louca de frame. Eu fiquei com receio, viu? De falar a real. Fiquei bolado. Então, fiquei com medo ali. Pra mim, na verdade, deu uma quedinha, mas fio, assim, não foi nada... É, não foi. Não estragou, tá ligado? A experiência não, mas ele deu uma queda considerável ali. É que o medo é ser tipo um novo Diamond Pair, né? Porque quando lançou os jogos, foram os jogos que mais foram criticados por questão de lentidão, né? Sim, sim, porque era bem lentinho. Você lembra como era o inferno? Era lento. Surfado? Caraca. Que martírio era. O Platino deu uma corrigida, né? Mas o. Deu, ficou bem mais rápido. Mas Diamond Pearl era bem lento mesmo. É, mas eu acho que não vai. No fim das contas, acho que não vai atrapalhar muito, não. Se só for aí, né? Porque. É. Se só tiver esse tipo de queda de frame, assim. Eu acho que é engraçado, porque. No. Eu não sei se isso pode ser uma coisa da demo, em particular. Porque a demo ela tem muito menos espaço, né? Sim. Do que o jogo final. Porque a demo ela tem acho que 300 e poucos mega. E a versão final vai ter 3 GB, né? mais de 3 GB. O dobro de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Exatamente. Eu não sei se isso podia ser realmente por causa disso, ou se é o que pode estar na versão final. Mas eu acho que é o que vai estar na versão final. Mas se a gente comparar com Omega Ruby e Alpha Sapphire e XY, a gente tinha a Batalha de Horda, né? Que tinha 5 na tela. É, verdade. O que assustou um pouco foi o fato de ter 2 só na tela, né? Ali no inimigo e dar essas travadas. Mas eu acho que é coisa que talvez só... sei lá. Talvez não seja tão, tão preocupante assim, não. Se não tiver em muitos momentos do jogo essa queda de frames, tá show. Tá show de bola. Mas uma outra coisa também que eu achei bacana é que depois desse lance todo dos Trials, né? É, você luta, né? Você ganhou o Z-Ring pra usar o golpe lá do Pikachu na Plumeria. Porque aquele Golbat foi feito pra você estuprá-lo. Ele foi colocado ali pra você dar esse golpe e dar um golpe crítico nele. É verdade. Mas... E depois que você começa de novo o jogo, né? Porque tem o vídeo é muito louco. Nossa, no vídeo aparece vídeo muita coisa. Nossa, que aquilo, mano. Nossa, aquele mano, vídeo... um vídeo... Nossa, velho. Nossa, velho. Aquele eu fico clicando toda hora pra ver o vídeo. Eu também, eu fico vendo direto aquele vídeo. Tem o cara lá do navio. É. Nossa, mano, tem uma galera muito louca lá que aparece também. Muito da hora. A ambientação tá muito legal, né, no geral. E aí, depois que você começa de novo, o professor Kukui te dá o bagulho pra você chamar o serviço do Poker Ride, né? E ele cadastra um Tauros lá. É. E é isso que é verdade. Isso que é interessante, porque você usa o Tauros no Y, né? Eu acho que isso vai estar no jogo também, na versão final. Você chama o PokéRide pelo Y. E o Y, ele era a opção do Select, né? Isso. Que você tinha as opções de usar o item registrado. E agora, não sei se como é que vai funcionar isso, porque o X, ele certamente vai continuar com o menu de start, né? É, e assim, também tira uma dúvida, porque geralmente os fãs colocavam a bicicleta, né, no Y, que era o start. Isso dá uma puta dúvida, viu? Nossa, que dúvida, cara. Porque assim, eles fizeram datamine e tal, né, e eles não acharam o item de bicicleta lá. Não acharam nem bicicleta, nem fósseis e nem HMs. Os HMs eu já tinha achado que eles não iam ter, não só, assim, você já tinha comentado isso também há um bom tempo, quando começou a surgir essas coisas, você já tinha falado que achava que os HMs iam cair. Sim. Mas eu vi na demo que na bolsa, quando você olha a bolsa de TMs e HMs, o que era TMs e HMs agora é só TMs, não tem mais HMs no nome do título, tá ligado? É verdade. Da mochila, né? E aí, então, provavelmente os HMs foram pro brejo mesmo. Talvez eles sejam... Talvez eles... Vamos supor. Seja tipo o Flash, tá ligado? Flash não. Deixa eu achar o Defog. Não, o Defog na quarta geração era HM, né? Que bosta. HM. Caralho, e agora? Qual? O Teleporte. Teleporte que você pode usar fora de batalha, mas ele não é um HM, tá ligado? Talvez não, esses golpes, eles continuem fazendo essa função, mas eles não vão ser mais HMs. Até porque todos os TMs, eles agora são eternos, né? Pelo menos a gente acha que eles continuarão sendo, né? Sendo eternos. E se não me engano, na Future, né? Parece que o Surf tá lá, mas tá como TM. Então... Exato. Parece que ele tá como TM. Então é... Não sabemos como é que vai funcionar esse lance. Se esses mecanismos só vão ser usados pelos Poker Rides, ou se ele vai ter também a versão TM/HM, mas só como TM que você pode usar fora de batalha. Eu gostaria que tivesse. Sim, fora também. De batalha. Mas eu queria entender um pouco como funciona o Poker Ride, porque é um pouco estranho, né? Você aperta um botão lá, tudo, e de repente nada, parece um Pokémon. É, você summona ele do inferno, né? Meio louco. Pelo que eu entendi, a ideia é um aparelhinho, é tipo um telefone, eu acho, sei lá o quê, que aí você solicita lá, e aí acho que eles mandam uma Pokébola pra você, não sei exatamente o que é que eles fazem não, mas ele... Brota. Brota lá. Só sei que brota. Você vê, tá... Tem um Tauros embaixo de você. Tem um Tauros, pá, tem um Tauros lá embaixo de você. Mas uma coisa que eu achei super legal, cara, é que assim, eu fiz uma batalha, né, quando eu tava em cima do Tauros. Eu ia falar exatamente isso, eu sabia que você ia falar isso. Pode falar, isso é genial, mas pode falar. É genial, você aparece dentro da batalha com a fantasia do Poké Ride. Exato, você tá com a roupinha lá de colan, né, e o capacetinho, muito foda, muito foda. Isso ajuda muito na imersão do jogo. Sim, porque, tipo, legal pra surf, né? Quando tiver o Lapras lá. Exato. Porque era meio estranho, né? Tipo, você tava com um Pokémon lá em cima do Pokémon, aí na hora da batalha, tipo, o Pokémon tava dentro da Pokébola e você tava, sei lá, flutuando. Exatamente. Sabe o que eu acho? Eu acho que realmente, agora passou isso pela cabeça, talvez eles tenham adotado o Poké Ride como modo único de você fazer essas paradas, porque... Porque, assim... Como é que você vai colocar animação de surf em todos os Pokémon, tá ligado? É. Talvez eles tenham feito o Poké Ride pra não ter que... Olha só a preguiça da Game Freak. Safado, olha só. Eles tenham colocado o Poké Ride pra não ter que... Porque assim, em XY a gente tinha o Lapras, né, que aparecia. E só, né? E só. Só. Em Omega Ruby Alpha Sapphire tinha o Sharpedo e o Kyogre. Só também, né? Se eles fossem fazer isso em todos os Pokémon, não ia rolar. Eu acho que eles optaram fazer isso ao invés de colocar a bola preta de novo. Porque aí ali dentro realmente ia ficar estranho a bola preta, né? É, que anda pra lá e pra cá. É, exatamente. E agora o que me preocupa, na verdade, não é que me preocupa, mas eu quero ver o que eles fizeram pra dentro da batalha mesmo, dentro de uma batalha na água. Como é, vai também, ser? Também quero ver. Como é que eles vão fazer isso? Eu me pergunto se o Poker Ride talvez... Isso seria muito legal, mas eu acho que não vai ter. Se vai ter um Poker Ride pra Divi. E se o Poker Ride do Flying vai ser que nem o Soar. Porque tinha que ser, né? Por favor. Uhum. Tem que ser, né? Tem que ser. É. Depois de Omega Ruby Alpha Seraphim, a gente não espera menos que isso, né? Não é, cara? Tipo, dá licença. Não existe mais esse negócio de você fazer um passarinho voar só em intensidade. Mas, mano, eu acho que seria uma boa eles colocarem Divi, né? Eu também não sei. Seria muito legal. Se eles vamos supor, eles botam um Mantine. Sei lá. Mantine seria legal. Nossa, se muito legal. Mergulhar com o Mantine ia ser muito louco. E tipo, isso já é uma coisa acho que desde Rubi e Safira não deviam ter tirado. Aí voltaram de novo em Fight, né? E agora em Omega Ruby Alpha Safira. Tipo, podia ter realmente só pokémons específicos pra estar debaixo da água. Sim, sim. E isso ia ser legal. Eu acho que ia ser uma jogada interessante. Ainda mais a região de Alola, né? Que é banhada de água sim, por todos sim. os lados. Aliás, é engraçado a gente explorarem mais. Sim, sim. Aliás, é engraçado a gente pensar também. Foi até uma, entre aspas, crítica que eu ouvi uma galerinha fazendo. Embora eu não acho que uhum. eu não acho válido, 100% válido. É porque não tem muito Pokémon de água, né? Pokémon novo de água em Alola. É verdade. O que não quer dizer que não vai ter Pokémon de água, porque existe uma carreirada de Pokémon de água das outras gerações. Mas é engraçado. É curioso a gente pensar, né? Que Alola é um monte de ilha e, tipo, eles lançaram poucos Pokémon de água novo, né? Pokémon de água. É, tem só aquele lá que vira grandão lá, o peixinho grandão. Aquele peixe palhaço lá, aquela palhaça é o rosa. Brookshish. A gente falhou eu da outra vez, eu não vou tentar. A gente falhou no outro cast falar o nome dele, eu não vou tentar novamente, não. Brookshish. Brookshish. Aí tem o inicial, se não me engano, não tem mais nenhum. Acho que é isso, né? That's all Fox. É estranho, mas assim, ao mesmo tempo. Você fala a verdade, meu. Eu lembro que todas as gerações tinham muitos Pokémon de água. Sim. Acho que na quinta e na terceira também tinha. Foi onde colocaram muitos, que foi Hoenn e o Novo, né? E uma coisa que eu achei legal agora é que eles estão colocando bastante de fogo. Que eles também eram. E eram Pokémons que estavam carentes, né? De atenção. Exatamente, tem que fazer carinho neles. Que não tinha muito. Exato. Teve uma geração, se não me engano, a quarta geração, que só tinha. Se não me engano, só tinha o inicial, que era o Chimchar, e o Magmortar de fogo. É verdade. Que triste, né, velho? Que vacilo, né? Game Freak vacilou. Vacilou, só. Vacilou. Então, mas eu acho legal eles reaproveitarem os Pokémon de água. Porque aí, por exemplo, eles podem pegar o Horsea. Mano, a primeira geração ela já tem uma fauna bacana aquática, tá ligado? Se você quiser migrar só ela, tá ligado? Tem muito, cara. Tem muita coisa já de água. Squirtles. É, Squirtles eles não vão colocar porque é starter, né? Mas tem starter, tem horse, tem Tentacool, tem Magikarp. Vai botando aí, tem mano. Goldin. Crab. Porra, Crab, mano. Crab, velho. Tem Crab, tem o Corphish também, né? Da terceira. Corphish, aí tem da segunda que teve Mantine, teve. Tem Mantine. Remoraid, tem o Seal também. Tem o Seal também da primeira. Não, tem muito Pokémon de água, você não precisa fazer mais Pokémon tem de água pra Lula, Lantern. É verdade. Né? É, tem Lantern, não, nossa, velho. Cheio já, tá cheio. Tem o Killfish, só na segunda geração também, teve bastante. Ah, tem o Killfish, é verdade, verdade. Killfish. Que é aquele espinhozinho lá, né? Isso, que deveria ganhar uma evolução. Tem o Suicune também, não, Suicune não. Tudo que é azul é água, né? Não, é azul, é água. Não, mas o Suicune é de água, mas ele não tá na água, né? É verdade, né? Suicune não é de água. É de água, mas não, né? Suicune surfando. É, também não. Enfim. Se bem que a Lola ele pode surfar, é tipo Raichu, né? Ia ser legal. Tem o Pikachu que surfa, tô brincando. E tem agora tem o Raichu. Aliás, eu achei que o Raichu surfando foi tipo um easter egg pro Pikachu que surfava em Yellow. É verdade. Tinha um do anime também, né? Tem um do anime que surfava também. Que é o Pikachu. Tem o do anime. Tá. Achou pra mim tudo é easter egg. É easter egg. Tá certo, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tá certo. Tem que vender tá o peixe. Tá. É, pode crer, né? Vender o peixe. Não foi o propósito. Não foi? Enfim. Tem uma coisa que eu não gostei, que a gente tava até conversando antes do cast, né? Uhum. Do podcast. É aquele botão A. Ah, é, pode crer, né? Tem o botão A que agora você tem que apertar o botão A pra entrar nas portinhas, né? algo que era antes automático, né? Automático, né? Automático. Automático. Agora você tem que apertar A pra você acessar os lugares, né? Qualquer... Grades. Eu achei engraçado ter umas gradinhas ali também, que no, na parte da demo, que você pode acessar pra cortar caminho, né? Eu achei legalzinho até isso. No meio da cidade. Só que eu achei zoado que ele tem quebra de mapa ali, né? Você dá um... Como se você estivesse entrando numa porta, né? É uma portinha, mas não é uma casa, né? Lá tem bastante, né? Eu percebi que na demo... E eu acho que no jogo vai ter muita quebra de mapa. Normal, mas... Eu acho que vai ser, vai acabar sendo que nem o Mega Ruby Alpha Sapphire nesse aspecto. Mas eu gostaria que fosse menos. Tomara que seja menos. Eu também. Mas tá bonito. O mapa em si, ele é bem grande, né? Aquela cidade ali é enorme. Enorme, caramba. Você andar pra caramba. Só naquela cidade. Imagina as outras. Eu imagino que aquela cidade não é a maior cidade do mapa. Nem a pau. Porque, ó, aquela ali é a segunda cidade. É aquela segunda cidadezinha depois que você... Depois da sua. Depois que você pega o inicial lá, você parte pra ela. É tipo... Aquela cidade é o equivalente, vamos supor assim, a Petalburg, tá ligado? Em Rony. É. E aí você ainda vai pra Rustboro. Que é gigante. E aí depois tem Malvio ainda, né? Enfim. Deveria ser essa lógica, né? É, mas é verdade. E também assim, uma coisa que tava especulando, que você não ia conseguir mais sentar lá nas cadeiras. Então, eu tô preocupado. Particularmente, assim, se for pra escolher entre ter o Div ou parar de sentar na cadeira, eu prefiro o Div, porque também isso não é uma coisa tão... Né? Assim, o Div é muito mais interessante. Mas eu gostava, sempre, assim, em XY, eu sempre sentava antes de salvar. Eu tinha que estar sentado em algum lugar pra salvar. Eu tinha que. Era de novo. Então tá, é uma coisa mais você mesmo. É mais pessoal, coração, é mais, né? Pessoal, exatamente. Pra evitar, eu, por exemplo, fadiga, usava, né? Muito, mas eu tenho boas notícias. Eu tava vendo um vídeo lá do live que fizeram, né, de 2 horas, de 1 hora, sim, né? Sim, sim, tô ligado. E dá pra deitar na cama. Dá pra deitar na cama, eu achei isso bem impressionante. Falei assim, caralho, mano, se dá for pra deitar pra na cama, mano. Dá pra tirar um, você puxar um ronco, hein. Você pode salvar assim agora, procura uma cama, deita e já era. É verdade, né? Verdade, melhor, né? Mais legal ainda, deitado. A demo também tem aquela, uma coisa que eu achei legal, na verdade é da cidade mesmo, é aquela loja, né, de... souvenir, sei lá, de Alola. Sim. Achei bem legalzinho, assim, não só a loja, mas eu tô achando legal o design que eles estão dando pra... ele tem bastante detalhezinho, mapas, né? Tem bastante detalhezinho, sim, pequeno no em cada casinha. Tem a polícia, mano. Tem a polícia, que é uma coisa polícia, que tem um, né? Grumble azul. Tem um Grumble azul, né? Ele é meio roxo, né, o Grumble, né? Mas meio um cara roxo, azul. Meio... Mas o bonequinho lá é azul, pra entender, né? Bem legal, né? Mas eu achei da hora também. Porque assim, a polícia no anime geralmente usa um Growlithe, e agora eles usam um Grumble, né, em Alola. É verdade. Será que eles vão usar com mais frequência o Grumble? Seria legal. Boa pergunta. Eu acho que nessa geração, como em Kalos, por mais assim que o diretor tenha falado que os Pokémon de Kanto são originais, blá blá blá, mas acho que Kalos usou muito Pokémon de Kanto, né? Que usou os iniciais, tinha o Mewtwo, etc. Kalos, ele deu uma repaginada em Kanto bastante mesmo. E eu acho que agora a Alola pode ser que tenha mais essa repaginada pra Johto. Eu acho que seria legal também. Seria lógica, né? Tipo, numa geração eles fazem uma... Se bem que se fosse isso, eles tinham feito as Alola Farms de... Johto. De Johto, né? Mas talvez eles reutilizem bastante Pokémon de Johto mesmo. Você vê que na E3, o primeiro Pokémon que aparece de outra geração é o Ledbug, né? É o Ledbug. E tem aquele easter egg das nuvens, né? Do mapa de Kalos, que tem... easter egg naquelas, né? Nuvens? Easter egg, né? Easter egg, Parece. E fora a torre, vai, a torre lá. A torre de Johto, parece bastante a torre de Johto, é verdade. Eu acho que eles vão fazer algumas homenagens, sim. Eu acho honesto. Acho que tem que fazer mesmo. Eu também acho. Mas pro Tower, de repente, de lá, né? Ia ser. Eu ainda acho que eles vão ter feito um Bellsprout de Alola. E um Victory Bell também, Robert. Nossa, ia ficar legal. Eu acho que ia ser muito louco se eles tivessem feito. Aí eles vão e pegam o Grimer. Nossa, é verdade, Bellsprout é um Pokémon que... tá, né? Não, e Bellsprout é um Pokémon que não teve nada, não teve Mega Evolução e não teve Alola Form, né? É, uma safadeza. Victreebel é foda. Victreebel é foda. Victreebel. O Golduck também podia ter uma Alola Form. Podia ter uma Alola Form também. Podia ter tido mesmo. Tipo, O Kingler podia ter tido uma. Podia. Tipo, não sei por que colocaram... Assim, lógico, eu amei o Ninetales de gelo. Eu também gostei. Eles colocaram o Golduck de gelo, cara. se é que me entende. Agora, que tal a gente falar um pouquinho sobre as nossas... A gente já falou bastante, né? Das nossas teorias, mas... Exatamente. A gente pode falar um pouco das considerações, né? Algumas coisas que a gente gostaria de ter. Aí eu puxando um pouco pra expectativa também. Expectativa/realidade, né? Porque com a demo teve bastante... Teve aquela mineração de dados, né? Que vazou bastante coisa do que vai ter no jogo final. Embora eu sou cético com relação ao que está lá. Até que saia a versão do jogo, né? E eles minerem o jogo. Até lá eu fico cético, tá ligado? Porque assim, tudo bem que tem o lance lá da bicicleta, não tá no negócio, tá fazendo sentido o fato da paradinha lá e tal. Mas por outro lado, às vezes não. Às vezes eles vão ter algum outro jeito da gente acessar um menu de itens registrados. Até porque, não sei se você chegou a reparar, mas na bolsa da demo tem uma área pra itens específicos. Vamos supor, você coloca uma área separada pra você colocar os itens que você quer lá dentro, tá ligado? Porque não é separadinho de medicina, tá ligado? Tem os itens lá. E você tem uma outra área que você coloca alguns itens que você quer acessar com mais facilidade. Pode ser que seja o jeito que eles arrumaram, tá ligado? Pra colocar a bicicleta ou alguma coisa assim que você queira acessar com mais velocidade. Não sei. Acho que não seria tua bicicleta nesse caso. Mas vai saber. Uma Z-Stone lá. Uma Keystone. Não sei. Fica essa dúvida. Mas a expectativa é que... Bom, eu acho que esse jogo vai ser foda. Ponto. Ele vai ser foda. Mas eu tenho... Assim, honestamente, eu vou falar a minha real. Quando eu peguei a demo, eu tava com medo de não gostar. Foi a primeira vez que isso me bateu, realmente. Foi a primeira vez que me bateu o medo de não gostar do jogo. E eu estou com medo ainda de não gostar dos Trials. Como objetivo, sabe? Não ter os ginásios. Eu tenho medo de não gostar de não ter os ginásios. Essa é a verdade. Beleza, eu acho injustificável. Eu tenho a expectativa de que vai ser um jogo foda. Sim, porque vai ser um jogo foda. Mas eu tenho medo de, no fundo, falar assim... Não é a mesma coisa, sabe? Sim. Eu acho que vai ser muito foda e eu acho que vai ser tão bom quanto. Mas no fundo, bate aquele medo, tá ligado? Mas vai ser a mesma coisa. Porque isso aí passou... Normal, a gente passou 6 gerações, né? Sim, 6 gerações com a mesma forma. A minha impressão é que, assim, a partir de agora, eu duvido que os ginásios voltem na outra geração, só em remakes mesmo. Sim. E a cada região que forem fazer futuramente, será mais personalizável. Tipo, pra mim a Lola vai ter esses Trials, pra mim a geração futura não vai ser esse esquema de Trials, vai ser outra coisa relacionada a outras. Eu acho que a partir do momento que eles falaram não vai ter mais ginásio, é tipo, cada geração vai ser uma coisa nova. Eu também. Algo que faça sentido com a região. Cabunas, né? Sim. Algo que faça sentido com a região. Você fazer uma região relacionada à Europa, sei lá, em Nova Zelândia. Sim. E ter um Kahuna. Não faz sentido você ter o mesmo. É lógico, né? Às vezes eles podem mudar só o nome, né? Mas eu acho que não vão fazer isso, não. Porque eu acho que geração, o lance dos Pokémon ser bem característico ali de uma região, eu acho que dá a impressão de que daqui pra frente vai ser sempre algo mais regional, literalmente. Tipo, aquela ali é, entre aspas, a Liga Alola e funciona daquele jeito. Outras regiões vão funcionar de outro jeito, completamente diferente. Eu acho isso legal, eu acho muito legal. Eu só tenho medo de não gostar tanto dos Trials como eu gostava dos líderes de ginásio, no caso, né? Talvez outras gerações me satisfaçam. Eu também tenho esse medo também, porque até porque a gente fez aquele teste lá, né, na demo com o dragãozinho lá. Sim. De os Trials, né, e o dragãozinho lá de Totem. Sim, foi legal, tudo, mas não sei, ainda não tive aquela emoção. Tudo bem, é uma demo e, tipo, foi o primeiro Pokémon, o primeiro Totem, o primeiro Trial lá que aconteceu e... Sim. Talvez isso meio que passe quando a gente enfrentar os Kahunas, né? Talvez a gente sinta um pouco mais desafio ali e tal, mas assim como... Porque, querendo ou não, eles vão ser mais ou menos que nem os líderes de ginásio, né? Essa é a verdade. Só que aí você tem os Trials que é pra dar mais longevidade e tal, né? E também tem aquele lance também, quero ver, tipo, a gente pegar um carro Runa já com Pokémon level 70, quero ver um totem também de Pokémon com level 80, sim, pra aquela dificuldade, sabe? E também tem esse negócio de dificuldade, quanto mais difícil, melhor. Exatamente. E como a gente não sabe como vai acontecer no final, né? Porque a gente não sabe como é que vai, se vai ter uma Elite Four, se vai ser... Se os últimos, se o último desafio do jogo vão ser os lendários, porque tem essa possibilidade também, né? Que eles sejam... Os lendários sejam mais ligados nesse aspecto também dos Trials, com relação à região em si, tá ligado? Porque eles falaram que os lendários iam ter bastante participação em relação à região também, né? Então, às vezes, eles podem fazer parte também desses negócios dos Trials, né? Como o último desafio e tal. Sim, e uma coisa que eu acho bem interessante é que eles talvez vão mudar essa fórmula, né, dos lendários. Sim. Porque se você for ver, desde a terceira geração, é uma mesma fórmula de lendário. Você tá lá, que vilã, tudo, alguma coisa acontece, captura o lendário, salva o mundo. Depois enfrenta Elite Four. Ele sempre, a equipe sempre quer o lendário da Box Art, né? Pra você fazer alguma coisa e pra ele fazer alguma coisa, de dominar o mundo de alguma forma, e você tem que impedir. É mais ou menos isso mesmo. Só primeira e segunda, essa mudança, né? Só primeira e segunda geração, que não tinha mais muito isso, né? É, que na verdade os lendários nem eram participativos, né, na história. Até porque o... os lendários não eram participativos. O Mewtwo até era. O Mewtwo era. Mas não diretamente no modo história, né? No história. No plot, né? É que nem o Lugia e o Ho-Oh também, né? Que não eram, no modo história. Exatamente. Mas daí pra frente foi mesmo. E o... Talvez em Sun and Moon eles mudem um pouco isso mesmo. Até porque eu não consigo imaginar a Team Skull indo atrás deles. E até o que apareceu até agora, eu também não vejo por que a Aether Foundation iria atrás deles pra alguma coisa. Também não viria eles indo pra trás deles, sabe? Pra que eles iriam? Eu também acho que eu vejo tipo, esses lendários como protetores mesmo. É. Tirando os Guardiões das Ilhas, mas tipo o Lunala e o Solgaleo como protetores. Quando eles falaram que surgiu, né, nas reportagens lá que fizeram. Dos sites que tiveram acesso, surgiu aquele negócio que eles falaram que você vai ter acesso aos lendários, digamos assim, desde o começo, você vai ver os lendários no começo. Uhum. Então eu já imagino tipo aquela coisa meio Ash, meio Ho-Oh, sabe? Você, tipo, é verdade. Primeira verdade. Aventura, assim, você vê um Solgaleo lá andando. Faz sentido. E aí quando o Ash chega em Johto também, ele vê o Suicune, né? O Suicune. Tem todo esse lance do... E chegar na região e encontrar algo especial, né? Pra dar aquela... realmente, faria sentido. E seria legal também, até. Seria legal isso. Pô, seria legal, tipo, cada vez... Tipo, não precisa ser sempre, mas sei lá, você vai... Tá tendo uma briga com o Guzma, aí acabou lá tudo. De repente só vê um Solgaleo, assim, passando do nada, no meio da aventura, do modo história. Isso ia ser irado. Nossa, eu ia adorar. E eu acho que esse jogo tem tudo pra ser o melhor jogo de Pokémon, de longe. Com, talvez, a ressalva do lance dos Trials. Porque, assim, os Trials... Talvez eles não sejam tão difíceis, tá ligado? Nesse sentido. Talvez eles não sejam tão desafiantes nesse aspecto, assim. Você vai lá, faz tal coisinha. Que nem, você tirou a foto do bicho lá e ele te atacou. Isso não é tão... Né? Não é tão grandes coisas assim. É legalzinho, é legal. Aí depois tem a luta com o Totem, que é a parte mais interessante. E depois, obviamente, teria a luta com o Kahuna, né? Mas talvez eu esteja errado. Eu espero estar errado, eu acho que vai ser legal, sim. Eu também espero. É porque, tipo, também é uma mudança muito drástica. Se você for ver, a gente não sabe mesmo de nada. Porque antigamente o ginásio tinha a ver com a cidade, que tinha a ver com uma parte da história. Sim. Você tinha que atravessar as 8 cidades. Agora a gente não sabe. Não sabe como que vai ser, qual vai ser a primeira, a segunda. A primeira a gente sabe, a primeira ilha, mas qual vai ser a segunda. Ilha, sempre, sabe? Tipo, em qual lugar a gente vai enfrentar? Pelo que eu percebi, os Trials não estão ligados às cidades. Tipo, você pode estar na cidade e tal, mas vai ter 3 Trials, tipo, numa rota. Digamos assim, lógico, vai ter 3 Trials numa rota, mas... Tem que ser numa caverna, numa floresta. Parece que o primeiro Trial é na floresta, né? É na floresta. Se eu não me engano, o Trial lá de fogo é no vulcão. É no vulcão. Tipo, vai ser interessante. Eu acho que vai ser no mínimo uma experiência única pra todos nós Pokéfãs. Mas eu acho que vai ser da hora. Vai ser da hora. Aí fica a dúvida se eles vão dar algum tipo de certificação que você venceu o Kahuna, tá ligado? Da ilha. Tipo uma insígnia. Só que sem ser insígnia, por quê? Na verdade, agora eu estou confuso com o negócio. Porque eles vão ser... como é que é o nome? Vão ser os capitães, né? Tem os capitães dos Trials, que você vai completar o Trial e talvez ele te dê alguma coisa ou não, porque aí você tem que usar esse Bang pra enfrentar o Kahuna, né? Sim. O Kahuna é da ilha. Então, são quatro ilhas, são quatro Kahunas. Então, talvez os Kahunas sejam a Elite Four, de certa forma. Só que você vai enfrentando eles aos poucos, né? Algo do gênero. Pode ser. Porque são sete Trials pra quatro ilhas. Então, são pelo menos... eu acho assim, cada ilha vai ter dois Trials. Uhum. E na primeira ilha só tem um Trial. É, provavelmente vai ser isso mesmo. E tem... Ou então, talvez tenham duas na primeira. E a última. A última ilha, ela tenha só um. Porque vamos supor, às vezes o último trial pode ser relacionado ao lendário, né? É verdade, pode ser. E pode ser que o lendário seja o totem? Isso seria foda. Porque totem. A gente tem. Aquela mineração dos dados, ela fez mostrou alguns Pokémon totem. Mas a gente sabe que tem uns Pokémon totem que vão ser variantes de versão. Se eu não me engano, o Raticate e o Gunchus, eles vão ser de Sun e Moon, tá ligado? Isso, só em uma certa versão. E eu acho que tá faltando um ou dois Pokémon aí totem nessa história. Se tiver faltando um Pokémon totem, pode ser que o último seja realmente o lendário, né? O lendário. Fora isso, também tem os Guardiões das Ilhas, né, também. Tem que ver como que eles vão entrar na história. Porque eu acho que eles não vão colocar ele só por um acaso. Não sei como é que eles vão funcionar dentro da mitologia, né? Porque dentro do jogo a gente sabe que se o Hala lá, que é o primeiro Kahuna, tem o Tapu Koko, o resto deve ter os outros, né? Cada um de cada ilha tem o outro. Então, pode ser. Talvez, mas sei lá. Será que ele entrega o Tapu Koko pro personagem? Ele entrega um coco, né? Precisa quebrar. Porque assim, isso vai... Seria da hora, se, por exemplo, se, vamos supor, agora especulação final, assim, momento final de especulação. Graças à mineração dos dados, a gente sabe o design dos quatro, né? Sim. A gente sabe o design dos quatro, das quatro deidades lá, né? Então, seria da hora, se, por exemplo, se cada Kahuna é equivalente, entre aspas, a um Elite Four, o Champion poderia usar os cinco de uma vez. Os quatro de uma vez, aliás. Isso ia ser da hora, tipo, porque eles montam um totemzão, né? Porque eles parecem realmente montáveis, tipo Lego, tá ligado? Sim, oh, legal, cara. E uma dúvida. Antigamente eu achava que lá a ilha lá da Interfoundation seria a Elite Four. Eu também. Onde você acha que é o final? Tipo, o final do jogo, assim, isso vai é, o último isso, desafio. Isso eu não faço a menor ideia. Eu acho que a última... Cara... Eu acho que vai ser naquela ilha da esquerda. Ilha da esquerda, ilha da esquerda. Que é aquele bagulho mais desértico. Porque eu acho que vai ser lá que vai ter os lendários. Eu acho que ele deve ser perto do desafio final. Mas o último desafio eu não faço a menor ideia de onde pode ser. Eu também acho que pode ser essa ilha da esquerda. Mas também alguma coisa também pode me direcionar também aquela montanha de gelo. Montanha de gelo. Faria sentido. É porque ela tem um pouquinho de cara de Victory Road, sei lá. Ela tem. Embora eu acho que não vai ter Victory Road não nesse vai jogo. Ter. Mas eu acho que sim. Faz sentido. Talvez não uma Victory Road, mas tipo um Mount Silver, né? Sim. Tipo desafio final, nossa, assim, Mount Silver. Tal. Faz um certo sentido. Caramba. Gold Silver, e lá tem a torre também que lembra Gold Silver. Ela é da mesma ilha que tem isso ou não? É da mesma ilha. Faz sentido aí, ó. Sentido. Jesus Cristo, que é isso? Seria mais legal ainda se essa fosse a segunda ilha, porque é a segunda geração, né? A primeira ilha tem Indícios. Aliás, falando em indícios, olha só que curioso, uma curiosidade curiosa. A Magearna foi a primeira Pokémon dessa geração, né? Apresentada. Ela foi apresentada por causa do filme, né? Porque ela saiu no filme da sexta geração. Qual outro Pokémon que apareceu nesse naipe? O Lucario, que é da quarta geração. Indícios de He-Man. É verdade, cara. Nossa, mano. Lucario apareceu na terceira geração quando ainda. Num filme da terceira geração. Não só ele, né? Outros Pokémon também apareceram, né? Mas enfim. Mas ele acho que ele foi o primeiro, foi né? Dos do meu. Foi no filme Lucario 8. O Mistério do Mil, uma parada assim. Do meu. Cara, falando nisso, eu espero ver vocês, né, pessoal do podcast, daqui a um tempinho falando sobre Sinnoh. Exatamente, falando novamente. Quer dizer, a gente não falou ainda de Sinnoh, né, mas a gente vai falar sobre nossas novas experiências, né, em Sinnoh. Sim. Tomara que a dúvida é, será que Sinnoh vai ser feito pra sétima geração ou pra oitava geração? Eu arrisco que é a oitava. Eu também arrisco a oitava. Eu não sei se o 3DS já tem mais esse tempo pra lançar. Eu também acho que não. Eu acho que a oitava geração não sai mais no 3DS. Eu talvez saia mais não. Um jogo no 3DS. Mais uma geração eu acho que não. Eu também acho que não. Mas, então, honesto, acho justo. Acho justo também. Enfim, eu acho que o jogo vai ser bom. Eu tô muito ansioso pra que o jogo saia. Eu já tenho crédito no 3DS pra comprar a versão digital. No mesmo dia, comprarei o... E eu provavelmente vou ter que tirar licença do trabalho pra jogar o jogo. Mas enfim... E aí, lógico, depois que a gente fizer, a gente também vai trazer um review, tanto escrito no site, quanto um podcast, né? Sobre review do jogo em si, o que a gente achou, né? Do com jogo certeza. E tal. Mas e aí, o que você achou, cara? O que você tá esperando demais pra essa próxima geração? Cara, eu acho que assim. Eu tô surpreso, mas eu acho que assim, eu só tô vendo a ponta do iceberg. Então. É muita coisa. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente não viu. Engraçado, que a gente tá, tipo, há menos de um mês da estreia. Sim. Foi divulgado, tipo, muita coisa, mas a gente não sabe de nada ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então. Eu confio muito na Game Freak. Eu acho que eles não lançariam um jogo. Eu acho que assim, eles são muito maduros agora. Já tiveram erros no passado. Pra mim, tipo, a terceira geração, eu amo o Hoenn, mas foi tipo o erro lá do Sol. Não transferir da segunda geração. É isso e o de noite, né? O de noite. Os maiores erros da terceira geração. Foram isso. Da quarta geração teve um erro lá que tava tudo travando. Talvez isso se repita na sétima, mas infelizmente. Na quinta geração, pra mim, o erro foi. A quinta geração é a mais odiada, né? Todo mundo fala. Eu gosto, mas é. Galera hateia no geral. É porque ela foi uma mudança muito drástica, né? Então eu acho que assim, eles não vão. Eles mudaram radicalmente na sétima. Mas eu acho que eles não vão fazer igual a terceira geração, que vão tirar coisas que são importantes pros fãs. Então, eles vão tirar o ginásio, tudo bem, mas assim, não vão tirar o dia, a noite, já foi confirmado. Não vão tirar nada assim que deixa a gente na bad. Sim, sim, sim. Exatamente, só um parênteses nesse negócio do ginásio. É porque, apesar dos pesares, o ginásio não é o que faz andar a história. Tipo, o ginásio é uma das motivações pra você fazer a sua jornada. Mas isso você pode trocar facilmente. Isso não é uma... O ginásio nunca foi... Ele sempre foi usado como o que faz o treinador andar na região. Mas não quer dizer que você não possa trocar isso, né? É diferente do lendário. Sim. O fato de você lutar com um lendário e tal, alguma coisa assim, você provavelmente vai ter que lutar com ele uma hora. Assim com como certeza. A equipe inimiga e tudo mais, né? Não é só isso, né? Sem falar do próprio... Da própria ideia da franquia, né? Que é você capturar os Pokémon, treinar eles e evoluir eles e se tornar amigo deles e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Sim. E tipo, a ideia inicial do jogo mesmo, assim, de todos os jogos, não é só você vencer, é você ter todos os Pokémons. Exatamente. Na verdade, a ideia do jogo é isso. Falando de todos nisso, os jogos. Falando nisso, eu vi que naquele videozinho que saiu esses dias aí, eu acho, ele mostra que quando você captura o Pokémon, o Rotom ele te fala qual porcentagem que você já capturou da região, da ilha, né? E é verdade. E da região de Kalos, do Kalos não, da região de Alola, né? Provavelmente depois que você liberar... De Kalos. De Kalos, tô louco. Esse é uma Dex de Kalos, né? Dex de Alola, mas porque eles gostam. Então porque eles gostam. Tem né? assim trocado. Tipo, se você estivesse em Kalos, você teria esse Pokémon, então. Exatamente, não. E aí, provavelmente quando tiver a National, ele vai adicionar também. Mas ele mostra a porcentagem que você já capturou e tal. Muito, eu acho isso da hora, porque legal. Realmente é o foco do temos que pegar, né? Você do tem que capturar jogo, todos pegar. Os Pokémon, exatamente. Então, mas assim, eu acho que assim, eles melhoraram pra caramba no gráfico, acho que trabalharam bastante a imersão. E eu tô bem, bem otimista. Eu acho que realmente, que nem você falou, esse negócio dos trials é meio inseguro, né? Você não sabe se vai ser realmente bom, mas eu acho que eles estão postando certo em mudar. Também e sair acho. Da zona de conforto. Também acho. É isso, cara. E tô louco pra jogar logo. Tamo na doida aqui já. Doido. Faltando pouquíssimo tempo para o jogo sair. Mas é isso aí. Eu só vou ficar bolado mesmo se eles não tiverem os fósseis. Eu queria fósseis. Eu queria fósseis. E desde a segunda geração que eles têm fósseis todos. Desde a primeira. Desde a primeira. A segunda não, teve. É verdade, a segunda não teve. Verdade. Aí, tipo. Verdade. Tirando a segunda, né? No caso. Tirando a segunda. Da terceira pra frente, todas tiveram, né? Realmente. Sim. Que triste, né? Segunda geração é uma bosta. Não. Mas, ó, e disso de remake, porque, ó. Segunda geração não teve Fossil, sétima não teve. Segunda geração, lembra quem? Sinnoh, porque Sinnoh tinha remake, disco, né? Da segunda geração. Exatamente, então, é verdade. É um indício, né? Oculto, né? É um indício oculto. Oculto. E isso que é engraçado, né? Que a gente vai jogar, vai ficar tentando achar indícios de Sinnoh, né? De Sinnoh. E eu acho que vão ter, cara. Eu também. Se bem que é engraçado, eu vi muitos indícios de Hoenn em Unova. Em Kalos eu não vi nada. Tanto que quando anunciaram o remake, eu fiquei até assustado. Eu tinha até esquecido. É porque eles anunciaram do nada, né? Foi do dia foi do outro. Nada. Falou, oh, tinha nada, né? Ô, oh, vamos fazer aí. Vamos fazer, pronto. E vai, Kalos não tem nada a ver com Hoenn, né? Kalos não tem nada a ver com Hoenn. Aliás, faria, assim, faria bem mais sentido se eles tivessem feito um remake de Diamond Pearl, né? É. Faria bem mais sentido. Porque eu acho que combina mais, né? Tipo, Kalos com, e agora, com a Lola tem mais, e tipo, a Lola tem mais a ver com Hoenn, então, tipo, a Lola podia ter mais indícios, não tendo sido lançado ainda. Exato. Do que Kalos. É verdade. Tá errado, né? Esse mundo tá errado. Tá tudo errado. É. Eu acho que é verdade, tem isso que eu também tenho um pouco de receio. Porque a gente saiu de Hoenn há pouco tempo, né? A gente saiu de Hoenn de novo há pouco tempo. Talvez a Ilha Tropical não fosse a melhor escolha pra fazer. Mas eu acho que é porque, assim, o Hoenn... Acho que a gente até falou isso num outro cast, eu não lembro qual. Mas a gente falou isso uma vez. O Hoenn, ele é tropical, só que não, né? É um tropical do Japão. É tipo uma ilha tropical do Japão. Então a gente Japão sabe que não é tropical. Não é um país tropical. Exato. É. E a gente... Ele não tem uma fauna tão tropical assim, né? Ou a Lola não. A Lola você vê ali numa região tropical. Muito fácil. Sim, muito fácil. Vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser tropical, vai ser verão. Moro num país tropical. Um país tropical. Abençoado por ser. Ah, e a parte boa, que não. Tirar. E a parte boa, eu falei em estação do ano, não vai ter estação do ano, eu espero, porque. Ah, não, não, foi não precisa, bosta. Né? Eu, não. Você vê que o Nova tentou, e aí, tipo, em XY eles tiraram, né? E ninguém deu nem a mínima, né? Nossa, tipo, agora não fez falta nenhuma. Disso. Não fez falta nenhuma, né? Você vê que era uma ideia muito legal, mas é que não funcionava mesmo, não tinha como funcionar aqui, né? Vamos lá. É, não é tão jogável, né? Sei lá. Assim, eu só tenho um pouco de medo. Não é medo, é que eu acho que vai ficar, talvez fique meio estranho, é o lance da câmera. Porque em Omega Ruby e Alpha Sapphire funciona bem legal, mas ela funciona legal porque você tem os personagens mais SD e tal, né? Você tem a câmera fechada em cima do personagem com ele maior, tem uma cena ou outra que eu já vi que a câmera tá, entre aspas, não esteja muito perto, mas ela tá mais ou menos que nem na altura de XY mesmo, sabe? Que é isométrico, né? E aí você se sente preso com a câmera, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, a partir da próxima geração, eles precisavam cogitar parar com isso, tá ligado? De câmera fechada. Eu acho que tinha que ser câmera livre, honestamente. Eu também acho. Aí ele vai perder um pouco do elemento de RPG e talvez ele vire um pouco mais action RPG. Mas foda-se, tá ligado? Foda-se. Né? Tô aí. Isso, na própria cidade da demo... A câmera tá meio estranha, cara, tipo... Porque a câmera, ela segue só... Ela tem vontade própria, né? Tipo, ela tava meio horizontal, não sei, tipo... É. Eu gostei dos gráficos tudo, mas, tipo, eu achei meio diferente demais, sabe? A posição da câmera. É porque a câmera, ela tenta fazer o quê? Ela tenta mostrar bastante coisa da área, mas sem perder o esquema de RPG que você tem que ficar em, né, no centro. Então é complicado você fazer isso num ambiente desse, tá ligado? Mais proporcional. Quando você tá falando de um RPGzinho tipo Pokémon, né, o padrãozão, né? Você tem ali o mapinha e tal. E eles tiraram outra coisa também que ajuda. Eles tiraram o grid, né? A gente esqueceu de comentar isso. Mas eles tiraram o grid. Você agora só anda pelo analógico. Sim. É totalmente 3D agora, você não 3D. Anda mais naquele, né? Já era o grid. Então talvez, eu acho que eles já bobearam nessa geração. Você não usa o L e o R pra nada no jogo. Nunca. Eu não entendo porque que eles não fazem a câmera no... Você girar no personagem no eixo com RL. Não sei porque que eles não fazem isso. Porque eles fazem qualquer coisa, né, com LR. Precisa fazer, sei lá, fazer Pokémon comer torta com LR. Isso é uma função, pelo menos. Exato. Né? Assim, eles até fazem alguma coisa com a AR, né? Ele tem o... nas opções lá, você pode fazer com que o L ou R, não sei, funcione como A. Ah. E aí você consegue fazer algumas coisas, tipo, só com uma mão, tá ligado? Porque você tá mexendo no direcional e o L é o A, então você tá mexendo só com uma mão. Só que não funciona pro jogo inteiro, né? São só pra algumas coisas. Sim, sim. É verdade. Ou, por exemplo, pro New 3DS, que ele tem o bagulho da câmera, ele tem um analógico dedicado à câmera, tá ligado? Ah, é verdade. Eu acho que ele no jogo final não vai ter isso, porque... Enfim. Mas eu acho que... Bobearam. Tinha que fazer a câmera, assim. Esses bosta, tô brincando. Essa game fica de merda. Não. Fechou. Bom, isso é basicamente tudo, né? A gente vai torcer aqui para que você tenha gostado, né, desse episódio, desse podcast. E essas basicamente foram nossas primeiras impressões do que a gente pode ter em Pokémon Sun e Pokémon Moon. E as suas impressões, né? Deixa aí nos comentários do nosso site pra gente saber. Faz um comentário lá com as suas impressões, o que você acha que vai ter em Sun e Moon de legal, o que você mais gostou até agora das novidades. E se você tá ansioso também pra jogar que nem a gente, acessa lá portal23.com.br, no link desse episódio, faz o seu comentário lá. E falando nesse novo site, meu amigo, opa, vou abrir aqui um espacinho maroto pra gente comentar um pouquinho só sobre o novo site, porque se você ouvir os primeiros podcasts da Casa do Carvalho, você vai notar que a gente migrou duas vezes de site. Essa é a segunda vez que a gente tá migrando de site. Mas essa, se der tudo certo, é a definitiva. Se Deus quiser, essa é a definitiva. Porque assim, agora fazemos parte do Portal 23, né? Ele surgiu, assim como todo bom Pokémon, né? O Portal 23 nasceu como a 23 Comics, né? A gente precisou evoluir esse projeto, né? Porque ele era mais voltado pra quadrinhos e afins. E o site era só disso, né? A gente começou a publicar lá o Casa do Carvalho também. Mas ele era mais voltado pra quadrinhos. E começou a surgir a necessidade de a gente falar de outras coisas também. Então a gente queria falar sobre notícias. Falar sobre também notícias de anime, de jogos. O próprio podcast e as coisas de quadrinhos. Então a gente criou o Portal 23. Que é um novo site onde todas essas coisas vão estar agregadas. Tem lá os quadrinhos da 23 Comics. Podcasts da Casa do Carvalho, junto com as notícias também que a gente tem postado lá. Vou fazer matérias, reviews também. Tem bastante coisa que a gente tá planejando pra lá. E a partir de agora, tanto o nosso feed do iTunes, feed normal e geral, também é dedicado lá no nosso site do Portal 23. Então sempre fica de olho lá na nossa página, no nosso site. A gente vai estar linkando essa página nova pra vocês estarem acessando. E fica de olho lá nas novidades também. Sim, sim. Uma outra coisa também, a gente promete tentar lançar mais podcasts da Casa do Carvalho com mais frequência. É verdade, porque assim, o Casa do Carvalho News, eu até consigo publicar um pouco mais de frequência, mas só ficar falando das novidades não é muito o que a gente queria fazer, né? Sim, sim. A gente quer falar mais sobre, debater mesmo sobre a franquia no geral, então enfim, a gente vai se esforçar mais pra conseguir publicar com mais frequência os principais também, né? Sim, e pode deixar também que pauta não falta, né? Tem bastante coisa pra gente falar sobre a franquia. Exatamente. Tem gerações. Pauta não falta. Sim, tem muita coisa que tá certo. Sim, sim, sim. A gente falou agora da sétima geração, né? Que é onde tá começando. Mas a gente já falou da primeira. A gente já fez também review de Omega Ruby Alpha Sapphire na última geração. E a gente, né? Temos aí muitas coisas pra falar. A gente tem Pokémon GO pra falar, que meio que já morreu, mas não morreu, né? Morreu, mas não morreu. Tá aí no limbo. Tem a segunda geração, que a gente tem que também começar a falar já também. Enfim, tem muita coisa que a gente pode falar. E a gente certamente vai abranger aí nos próximos podcasts. Então não esquece de acessar lá o nosso site, portal23.com.br. É o novo link. Anota aí, adiciona nos favoritos lá, marotamente, malandramente. Lógico, também acompanha a gente lá através do Facebook também, porque a gente publica todas as novidades por lá. facebook.com/casadocarvalhocast. Acompanha também os nossos Twitters pessoais e Instagrams e afins, se você gostar das nossas pessoas, né? Meu Twitter e Instagram é @tsunami_hisoka. Hisoka com H. E o seu, meu amiguinho? O meu Instagram é Daniel_Prado_novamente. E também estou no Snapchat, que é o Daniel Prado DEZ, que é de 10. DZ. É que nem o Uninove, né? O Uninove é 10. É 10. É porque na verdade não tinha outro como colocar e eu tava com preguiça, já coloquei o 10 mesmo. Entendi. Não, tá certo. É justo, é justo. E basicamente é isso. Você também pode acessar esse podcast. Se você ouve podcasts no geral, você pode também adicionar o nosso ao seu agregador de podcast de preferência, seja ele o iTunes ou seja lá onde for. Procura lá por Casa do Carvalho ou acessa lá no nosso site, tem os links também para você adicionar o feed no seu agregador de preferência. Beleza? No mais é isso aí, né? A gente não tem mais muito o que falar, a não ser que a gente vai ficar esperando aí para o lançamento do jogo, para acompanhar as novidades também. Isso aí, galera. Então, alola ao contrário para vocês. Alola ao inverso. Alola reversa, né? Alola reversa. Alola reversa. Basicamente é isso, então, gente. Valeu e até o próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou e até a próxima.